está por vir. Hoje eu escolhi falar de um Deus que nunca irá faltar. Sondas o meu coração e o mundo na palma de sua mão. Hoje eu quero me entregar. É felicidade o caminho para casa. Decide ter.